Desde o começo deste mês de março, quatro grandes regiões do município de Foz do Iguaçu estão recebendo aos sábados ações conjuntas do governo do estado com a participação da Sanepar e da Prefeitura de Foz do Iguaçu, com diversas secretarias e autarquias. Os atendimentos que começaram pelo bairro Porto Meira, neste sábado chega ao Centro de Convivência Leonel Brizola, localizado no bairro Três Lagoas. Os moradores poderão procurar os serviços no horário das 9 às 14 horas. O objetivo é levar a cada um destes bairros acesso a benefícios oferecidos pela União e o município. As famílias terão à disposição delas serviços como acesso à tarifa social da Sanepar, cadastro único do governo federal, que é feito pela Secretaria de Assistência Social, cadastro no programa habitacional, além de teste de saúde e ainda espaço para recreação com as crianças. A ouvidoria também estará presente para o atendimento das sugestões e reclamações. Estão escalados para essa ação conjunta funcionários da Sanepar que farão cadastro para a tarifa social, que permite o pagamento da taxa mínima de água e esgoto. A Secretaria de Assistência Social estará prestando informações, fazendo novos cadastros e a renovação da presença das famílias no Cadastro Único, benefício do Governo Federal. A Secretaria irá garantir vaga no casamento coletivo no segundo semestre deste ano. Os moradores poderão fazer o pedido de benefícios eventuais, como segunda via de documentos. A Prefeitura de Foz estará presente ainda com o Foz Habita, fornecendo informações de como é possível participar do projeto municipal habitacional. Serão dadas informações sobre o andamento do processo para aquisição da casa própria. Da Secretaria de Saúde, enfermeiros e auxiliares de enfermagem oferecerão testes rápidos para avaliar a saúde de quem for até o centro de convivência. Serão feitos exames como de glicose e verificação da pressão. O esporte promoverá atividades de recreação para as crianças. Elas receberão atenção enquanto os pais recebem atendimento. Ao procurar os serviços, os moradores devem estar munidos de carteira de identidade e CPF de todos os membros com idade igual. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.